Aqui está o nosso bloco para nos apresentar. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Aqui está o nosso bloco, seu povo muito bom, é o bloco da brincadeira chamado Boi de Mamão. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Todos que aqui estão, vejam, vejam se está certo, digam seus nomes direito, cada qual ganha seu verso. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Adeus, adeus, ai, que eu vou embora, ai, não sou daqui, ai, sou lá de fora. Eu quero pedir desculpa ao povo que aqui estão, se não estiver de acordo, não é minha profissão. Adeus, adeus, ai, que eu vou